Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, telespectadores do programa Lux Esotérica. Sejam bem-vindos, seja lá onde vocês estiverem, no plano material, perto aqui de nós, em São Paulo, ou em qualquer lugar do Brasil, no mundo, e não só ao vivo, como nós estamos transmitindo agora, mas também estão ouvindo essas gravações dos nossos programas no site da Levir. Sejam todos bem-vindos à nossa programação de estudos, que está levando para vocês temas realmente muitíssimo interessantes. Nós estamos no nosso programa Lux Esotérica, levando a temática das ciências e das tradições ocultas. Nós nos propusemos a estudar com vocês usando o maravilhoso livro de Manly Palmer Hall como a base para os nossos estudos dessa fase do nosso programa. E no dia de hoje nós vamos abordar mais alguns temas do livro de Palmer Hall, que é realmente sensacional. Mas vocês podem ter percebido, ouvintes, que obviamente nós estamos falando de conhecimentos e civilizações antigas, de uma categoria de pensamento que não é comum nos dias de hoje. A linguagem espiritual, ela é bastante específica e ela parte de algo que já está dentro do ser humano. É a linguagem mitológica, a linguagem dos símbolos, a linguagem do mundo espiritual e abstrato, que não é idêntica à linguagem desse mundo extremamente materialista que nós vivemos. Lamentavelmente, nós estamos no Kali Yuga, a era de ferro, a era onde todas as coisas espirituais são mais difíceis, e segundo os hindus, esse Kali Yuga, que se iniciou há 5 mil anos atrás com o desaparecimento de Krishna, o grande instrutor do mundo, quando apareceu na Índia, o Kali Yuga terá ainda 495 mil anos pela frente. Não se passou nem 1% do Kali Yuga e muita coisa, infelizmente, materialista ainda irá percorrer no mundo. Então nós que somos espiritualistas, que somos buscadores da verdade, temos que estudar, temos que nos acostumar, treinar a nossa mente a compreender como pensaram os seres que escreveram os livros sagrados, aqueles que passaram as instruções que nos chegam até hoje, muitas vezes de forma simbólica, muitas vezes de forma mitológica. E há realmente uma grande diferença dessa abordagem, porque hoje, no mundo moderno, as pessoas estão preocupadas com os fatos, com os acontecimentos. Você liga um aparelho de TV, você sintoniza o seu rádio, entra na internet, vai até um portal de notícias. O que que você encontra ali? Uma série de fatos que vão se sucedendo, de eventos que aconteceram há alguns minutos atrás, alguns dias atrás, e esses fatos realmente significam pouco para nós, apesar de nós sermos pessoas realmente informatizadas, não só em termos de aparelhagem, mas a maior parte das pessoas hoje está ligada no que acontece no mundo, nas notícias, mas realmente os acontecimentos, eles não têm um significado tão profundo para a nossa vida espiritual. Porque nós vemos até num telejornal, às vezes se dá uma notícia que um grande terremoto, um grande tsunami, uma grande tragédia ceifa milhares e milhares de pessoas, e no segundo seguinte aquele apresentador passa para uma outra notícia. E se a morte de uma pessoa já é tão trágica, que nós sofremos tanto quando morre um ente querido, o que dirá então da morte de dezenas, centenas, infelizmente às vezes milhares de pessoas? Então os fatos vão se sucedendo, ouvintes, mas há níveis que acabam abarcando esses fatos. Então o nível posterior é a história. A história que vai registrando os acontecimentos e que nós buscamos muitas vezes nos livros históricos, os livros que relatam os acontecimentos. E nós sabemos pelos estudos de que muitas vezes a história é apenas relatada por aqueles que são as forças predominantes no mundo. São os vencedores, aqueles que detêm o poder, que escrevem a história. E muitas vezes a história fica perdida no tempo e também pouco significa para nós. Vejam bem que a juventude hoje pouco tem conhecimento das tragédias que aconteceram no século passado, as duas grandes guerras mundiais, o genocídio do povo judeu e tantas guerras que aconteceram. E o que dizer então da história antiga, que nos parece tão distante, que nem parece a realidade atual? E há um outro nível que abarca não só os fatos, mas também a história, que é o nível da lenda. Quando realmente alguns incidentes dos fatos da história são realmente muito peculiares, são importantes para a educação, são importantes para o espírito nacional das nações, então eles se tornam lenda. Ou seja, há momentos históricos, fatos que viraram história, mas que transcendem esses dois níveis e acabam se transformando em lendas. Então há pessoas, há locais, há acontecimentos que se repetem, que são lendários, que são repetidos. Agora, ouvintes, há um nível que é extremamente importante, principalmente se nós quisermos compreendermos as ciências ocultas e o esoterismo em geral, a teosofia, as tradições mais antigas e mais profundas, que é o nível do mito. O mito é aquilo que realmente transcende o fato, transcende a história, transcende a lenda. Pois as maiores verdades do mundo são contadas na forma de mitos. E nós temos que tomar muito cuidado, inclusive aí, com os próprios dicionaristas que acabam tentando fazer parecer que os mitos são mentiras, que são inverdades, que são historietas inventadas por escritores, né? E tudo mais. Na verdade, ouvintes, mito são verdades que transcendem o tempo e o espaço. Não estão baseados apenas em fatos, porque o mito também engloba os fatos, também engloba a história, porque eles são contados, e principalmente todo mito também é lendário. Mas as verdades cósmicas, as verdades espirituais, que não podem ser noticiadas como simplesmente um fato, porque existe, por exemplo, Já falei isso aqui algumas vezes, os meus ouvintes contumazes já estarão até já cansados de ouvir esse exemplo, mas eu sou forçado a dá-lo novamente. Se algum telejornal, se algum jornal impresso, se algum órgão de imprensa noticiasse de que pela manhã nasceu o sol e iluminou o mundo, que tipo de notícia seria essa? Seria um fato tão corriqueiro? Seria um fato tão sem sentido que realmente não mereceria ser noticiado? Mas o fato, ouvintes, é que aí neste mito que é transformado das mais diversas formas, que é chamado o mito solar, que é não só o fato, não só a história, não só a lenda da relação que existe entre o nosso planeta e a fonte da vida, que é o Sol. Ou seja, não se pode noticiar isso como um fato, porque o dia nasce diariamente, né? No leste, no oriente, e vai, sobe até o meio-dia e depois se põe no oeste, no ocaso. Mas por trás dessa imagem que se repete todos os dias, desse fato, existe uma verdade poderosa. Uma verdade que não termina jamais, porque enquanto existir a Terra, enquanto existir o Sol e enquanto os seres vivos sobre esse planeta dependerem da energia solar e dependerem também da energia espiritual que nós não enxergamos, que os nossos sentidos não capturam, mas que nós sabemos, ouvintes, nós conhecemos. Cada um de nós reconhece que do universo, do cosmos, e os ocultistas muito especificamente, dizem que por trás do sol físico existe um sol oculto, um sol espiritual, ouvintes, que está ligado com o nosso sol particular, que é o nosso coração, imitando o movimento do nosso coração físico, que pulsa várias vezes, dezenas de vezes por minuto. O Sol no universo pulsa a cada 11 anos. Inclusive nesse ano de 2012 e de 2013, está se atingindo o famoso Solar Maximus. Ou seja, no ciclo de 11 anos, o Sol estará pulsando com maior intensidade e tempestades magnéticas estarão sendo emitidas pelo Sol. E isso é só o aspecto físico. E nós vamos ver aqui agora, estudando o mito de Tammuz e Ishtar, como os salvadores do mundo têm as suas histórias transformadas em mitos e adaptadas para o mito. E o mito solar é um dos mais importantes dele. Então, ouvintes, tenham como pano de fundo que na história de Tammuz e Ishtar, que nós vamos passar a estudar agora, está por trás dele o mito solar. Porque é um mito, uma história que se repete, de um Deus que morre e que ressurge, que ressuscita. Assim como nós comemoramos um feriado nacional na última sexta-feira, em que se comemora a morte, a paixão e a morte de Jesus Cristo, e no domingo de Páscoa nós comemoramos o seu ressurgimento, e aí, ouvintes, está também o mito solar, porque não é uma data fixa, todo ano esta data muda, porque ela é uma data obtida através do calendário lunar e do calendário solar. Nenhuma pessoa, e não é um fato histórico a morte de Jesus, de Osíris, de Tammuz, de Atis e tantos outros seres que nasceram no solstício de do mês de dezembro, quer seja o solstício de inverno ou de verão, dependendo do hemisfério, mas todos eles simbolicamente morrem dentro do equinócio vernal, que é realmente o começo do ano. É o renascimento, é o ressurgimento. E obviamente que todas as histórias pessoais desses instrutores do mundo realmente foram fatos. Jesus e talvez Osíris, Tammuz, Atis, Quetzalcoatl no México, tantos outros, tenham realmente existido historicamente. Mas o mais importante para nós é percebermos uma realidade transcendental por trás disso tudo. Então, as tradições ocultas que nos levam à iniciação mostram realmente que essas histórias antigas, elas têm um fundo de verdade muito poderoso, que nós devemos, ouvintes, conhecê-los muito, muito claramente, para não nos perdermos dentro dessa história. Então vamos falar um pouco sobre o que nos conta aqui o livro A Sabedoria Secreta das Idades, quando ele vai nos falar no mito do Deus que morre periodicamente, morre e renasce. E o mito que Manly Hall escolheu para começar a falar sobre esse mito é a do deus sumério Tammuz e a sua deusa salvadora Ishtar, que são um dos primeiros exemplos desse mito do deus que morre e que renasce ou que ressuscita. E provavelmente, no caso do mito sumério, ele retrocede a cerca de 4 mil anos antes de Cristo, sendo realmente os sumérios praticamente a civilização mais antiga de que se tem notícia, pelo menos nas pesquisas científicas, aonde através da escrita cuneiforme, as tabuletas que foram encontradas entre os sumérios na Babilônia, elas indicam exatamente as histórias e o que eles representavam. O único cuidado que nós devemos ter é de perceber que esses povos realmente tinham esse conhecimento simbólico e não eram literalistas, não estavam tão preocupados com fatos, mas sim muito interessados em transmitir mitos e assim verdades profundas para aquelas pessoas que tinham contato com esse conhecimento. Então, nos chegou através dessas tabuletas escritas, cunhadas em barro, né? Alguns fragmentos dos ritos do deus Tammuz. Ele é, na verdade, o deus sol de uma forma extremamente esotérica, oculta. Mas os sumérios não davam a Tammuz a devida importância, por assim dizer, porque eles achavam que Tammuz era apesar de ser uma das primeiras divindades a veneradas pelos babilônios, por falta de um conhecimento mais profundo da sua real natureza, ele era tido como um deus da agricultura e da vegetação. E originalmente ele era descrito como um dos deuses guardiões dos portais do submundo. E como muitos outros deuses salvadores, ele é referido como um pastor, aquele que vem ao mundo e prega uma sabedoria que tem um rebanho de discípulos. E Tamuz ocupava uma posição notável de marido de Ishtar, a mãe deusa da cultura babilônica e assíria. Ishtar, que é também uma deusa, uma das mais cultuadas deusas, né, da antiguidade, né, comparável a Vênus, a Afrodite, a Ísis e tantas outras, foi praticamente a divindade mais amplamente venerada do panteão de deuses da Síria e da Babilônia. Era idêntica a Ashtaroth, a Astarté e Afrodite. E a sua história de descida no submundo, na busca de buscar o elixir sagrado, que este elixir poderia então fazer ressuscitar ao deus morto Tamuz, é a chave para os rituais dos seus mistérios. Então Tamuz, cujo festival anual tinha seu lugar antes do solstício de verão, ele então faleceu, segundo a história, segundo o seu mito, no solstício de verão, no antigo mês que no calendário babilônico levava o seu nome, e era rememorado em cerimônias extremamente elaboradas. E como o modo da sua morte é desconhecido, mesmo que se indique que tenha sido assassinado, a sua ressurreição era uma ocasião de grande alegria, momento em que era saudado como o Redentor do mundo. Então vocês podem ver quão semelhante é essa história com a história de Jesus, só que tendo ocorrido pelo menos 4 mil anos antes de Cristo. E Ishtar, a deusa que desce ao inferno para buscar o remédio que faz Tamuz ressuscitar, ela era cultuada realmente com intensidade, uma devoção muito grande, né, se tinha por ela. Então Ishtar, né, também era tida como a deusa das forças da terra, né, representando a grande mãe, a grande Gaia, e era tida como a deusa das forças telúricas, né? Também dominava e controlava as forças ligadas à morte, ao movimento e, ao mesmo tempo, à vida. E então Ishtar exigia que os guardiões abrissem as portas do submundo e que então ela transportaria os mortos para os mundos espirituais. E tudo isso faz com que Ishtar seja realmente o protótipo das mulheres que vão até o Hades, até os infernos, e ali fazem uma transição entre os mundos inferiores e os superiores. E por trás disso também há um mito muito poderoso, um mito realmente extremamente forte. Já Tamuz, ele tem uma semelhança muito grande com Jesus Cristo, porque ele representa exatamente o progresso do ser humano pela luz, o progresso da espiritualidade na matéria. Então, o seu nascimento, que era cultuado, né, comemorado também, tinha semelhança com o de Jesus, pois seres especiais seguiram uma estrela no céu até encontrar com aquela criança que havia nascido. Então ela havia sido anunciada pelas forças da Terra. E Ishtar se parece muito, tem um grande paralelo com a história de Perséfone, né? Já que ela era a deusa que conduzia as almas para o mundo espiritual. E esse mito de Ishtar simboliza então a descida do espírito humano através dos sete mundos ou esferas dos planetas sagrados, até que finalmente, privada dos seus adornos espirituais, porque se diz que enquanto Ishtar descia nos sete submundos, ela ia perdendo uma peça de roupa nessa descida. Inclusive se afirma que esta é a verdadeira origem da história da dança dos sete véus, e que os árabes realmente não sabem muito bem explicar de onde vem, mas é óbvio que tem a ver com o mito sumério-babilônico de Ishtar. Então ela vai descendo nos mundos espirituais até que se encarna num corpo físico, né? Onde então esta senhora do espírito se assenhora de um corpo e se aprisiona então neste corpo. E Tammuz representa justamente o contrário, o espírito ascendente, que tem a sua origem divina e que reencontra Deus através da ressurreição que ele passa. Então aí nós vemos mitos representando situações muito profundas, ou seja, de que o espírito desce até a matéria é representado pelo mito de Ishtar descendo na matéria. Então esses mitos, como o mito de Cibele, também muito parecido, de Afrodite, né? De Perséfone, filha de Cibele, é muito parecido. E também nós temos os mistérios de Adonis, né? Que eram celebrados muito, em muitas partes do Egito, da Fenícia, e também esse nome tem muito a ver com Tammuz, Adonis, pois também significa senhor, e foi uma designação também aplicada ao sol, que depois os judeus e os cristãos também acabaram se assenhorando desse nome Adonis, quando falavam do Deus Sol disfarçado na sua divindade, porque a palavra Israel significa exatamente o povo do Deus Sol, que é o mito que está por trás disso. E com relação a Adonis, Esmirna, que era sua mãe, foi transformada em uma árvore pelos deuses, e depois de um tempo esta árvore foi aberta e nasceu então o infante salvador do mundo. E de acordo com o relato, ele foi libertado dessa árvore por um javali que dividiu a madeira da árvore materna com as suas presas. E se afirma que Adonis nasceu à meia-noite do dia 24 de dezembro, e através da sua morte infeliz, também foi estabelecido um rito de mistério que forjava e representava a salvação do seu povo. Então, no mês judeu de Tamuz, ou outro nome para essa divindade, se indica que ele havia sido devorado até a morte por um javali que foi enviado pelo deus Ares, né, ou Marte. Então, o culto de Adonis foi, tinha como cerimônia a lamentação prematura desse deus assassinado, que foi Adonis. Então, todos esses mitos, ouvintes, eles têm relação com o mito solar, ou seja, da relação do nosso planeta com o Sol, e assim sendo, nós temos dentro do calendário do nascimento, da morte desses seres, principalmente o nascimento no momento do solstício, onde no hemisfério norte solstício de inverno, no hemisfério sul solstício de verão, mas é um momento que a Terra está mais próxima do Sol. E a morte desses seres sempre acontece no equinócio, que é o momento que a Terra vai se afastando do Sol, então por isso se indica que o Deus morre. Ele só vai renascer no outro lado da curva do planeta, da volta do planeta ao redor do Sol, quando uma vez mais o planeta gira ao redor da estrela mãe e tudo vai voltando à sua origem. Mas nós vamos continuar falando disso no nosso segundo bloco do programa de hoje. Vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo e vocês vão ficar com aquele nosso convite, convidando aí a todos aqueles que puderem, que quiserem, que tiverem condições, venham se juntar aqui ao nosso trabalho, nos patrocinando para que esta iniciativa e outras possam ter a sua continuidade no ar, não só aqui pela Rádio Esotérica FM, mas também pelo site da Levir, a loja esotérica virtual. Vamos ao intervalo, ouvintes, e voltaremos já já falando do mito de Tamuz e de Ishtar. Até já! Sim, amigos e amigas ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está falando aí de mitos muito importantes. Estamos falando do mito de Tamuz, dos babilônios, e da deusa Ishtar, comemorado também pelos sumérios, que nos faz relembrar da maneira como os antigos registravam e celebravam esses conhecimentos, que é realmente uma forma muito diferente daquela que nós estamos acostumados hoje em dia, pois eles tinham realmente um pensamento mitológico, e isso realmente não está dentro das ideias que nós trabalhamos no nosso cotidiano. Então, cada vez que nós lemos esses textos, nós ficamos muitas vezes perplexos, porque nós não sabemos exatamente ao que está se mencionando nesses textos. Como nós vemos, por exemplo, no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, se menciona que as mulheres choravam por Tamuz, né, ou Adonis, no portão norte da casa do Senhor em Jerusalém. Então, esses textos do Velho Testamento, que obviamente representavam conhecimentos antigos e culturas antigas, muitos têm dificuldade para interpretar, porque realmente não é fácil se acompanhar esse tipo de pensamento mitológico, e sobre Adonis, que é, por assim dizer, um sucessor desse mito de Tammuz, né? Sobre ele se falava que originalmente era uma deidade andrógina que representava o poder solar, que no inverno era destruído pelo princípio do frio, que é realmente o princípio também identificado com o mal. E depois de 3 dias, ou outros relatos dizem também 3 meses, no seu túmulo, Adonis subitamente e triunfalmente ressuscitava, né, pela época do dia 25 de março a cada ano, em meio à aclamação de seus sacerdotes, que diziam: ele ressuscitou. Ou seja, a história de Jesus, do seu ressurgimento, da sua ressurreição, já existia com os povos antigos na figura de Tammuz ou Adonis. E se dizia que Adonis nasceu de uma árvore de mirra, que tem justamente essa essência aromática, a mirra, que é o símbolo da morte por causa da sua ligação com o processo de embalsamamento. Os árabes, principalmente no Egito, que usava a mirra. E a mirra foi um dos presentes trazidos pelos reis magos até a manjedoura de Jesus. Aí nós vemos realmente ligações ocultas aí que não são percebidas normalmente. E nos mistérios de Adonis, o neófito passava através da morte simbólica do seu Deus e era então elevado ou exaltado, né, ressuscitado pelos sacerdotes, em estado abençoado de redenção, que era possível apenas pelo sofrimento que Adonis passou. E identicamente a todos os outros heróis, né, desse tipo do passado, Adonis originalmente teria sido um deus da vegetação, diretamente relacionado com o crescimento e maturação das flores e dos frutos. E desse ponto de vista, eles descrevem os jardins de Adonis, que eram cestas com pequenas terras em que as sementes eram plantadas e alimentadas por um período de 8 dias. E quando essas plantas morriam prematuramente por falta de terra suficiente, elas eram consideradas emblemáticas de Adonis, que fora assassinado, e geralmente eram lançadas ao mar com imagens da divindade. E na Frígia, né, um outro local da antiguidade, nós vemos aí uma outra representação que era centrada em torno da vida e do destino prematuro de outro deus salvador, conhecido então como Atis ou Atissus. E Atis por muitos é considerado também como símbolo de Adonis. O fato é que Atis, segundo as histórias contam, nascera à meia-noite do dia 24 de dezembro. E em relação à sua morte, há 2 relatos. E um deles se fala de uma morte parecida com a de Adonis. Na outra, ele havia sido emasculado, né, abaixo de uma árvore de pinho, e ali ele havia morrido. Ele havia sido castrado embaixo dessa árvore. E seu corpo foi levado para uma caverna, e a grande mãe, a grande deusa Cibele, olhou por ele e ali permaneceu durante muito tempo o seu corpo sem se decompor. E para os ritos de Hades, que se perdeu no tempo, para nós ainda resta uma coisa que nós temos todo mês de dezembro na cultura ocidental, mas que nós realmente não sabemos a sua origem, que é chamada a árvore de Natal. Pois a árvore de Natal, por incrível que pareça, tem a ver com esse mistério do deus Hades, que é então imortalizado na árvore abaixo da qual ele morreu, e por Cibele, que então velou por seu corpo. E se diz que Hades permaneceu 3 dias então na caverna como seu túmulo, e ressuscitou em uma data praticamente correspondente com a nossa Páscoa que nós comemoramos. E por essa ressurreição ele vence a morte para todos que acreditavam nele e que praticavam os seus mistérios. Então, nos mistérios frígios, que são chamados mistérios da Mãe de Deus, anualmente, então, o pinheiro, a árvore de pinheiro, é cortada e colocada, então, dentro das casas, representando a imagem da força e da juventude. E nos mistérios de Ísis é cortado o tronco de um pinheiro, e no meio do tronco se faz então um buraco, né, deixando uma parte oca, aonde se coloca então o símbolo de Osíris, que é também outro deus que passou por essa morte simbólica. E também nos mistérios da Proserpina, uma árvore de corte era colocada junto à imagem e à forma de uma virgem. E também a cidade passava 40 dias e 40 noites em luto, assim como os cristãos passam 40 dias na sua quaresma. E na noite do 40º dia, aquela árvore, então, era queimada. E isso também é outro símbolo muito interessante. Mas tudo que está representado nessa mitologia, ouvintes, e nós temos esses dois símbolos mais importantes, a deusa Ishtar, que é realmente o símbolo, como tantos outros, da psique, da alma humana, do princípio feminino, que é quem vem para a matéria e vem provocar a ressurreição dos corpos. Porque exatamente é isso que aconteceu conosco, se nós imaginarmos que a nossa alma é que veio sobre o nosso corpo e fez com que estas células, que são 4 trilhões de células que nós temos no corpo, que isso fizesse algum sentido. Porque um aglomerado de células não quer dizer nada se não houvesse uma consciência por trás disso. Então essas deusas antigas, elas têm esse simbolismo. E nós vemos que no Velho Testamento as mulheres também têm exatamente esse simbolismo, porque desde os contos que os judeus faziam das primeiras mulheres da criação, até se chegar a Eva, que os cristãos acham que é a primeira mulher, mas Eva não foi a primeira mulher, mas os judeus já falavam de outras mulheres, mas muito especificamente Eva representa exatamente o nascimento da alma humana. E advinda da famosa costela de Adão. E se ela nasce da costela, nós podemos perceber para que, que serve a costela, né? Para proteger os órgãos internos e o mais importante deles, que é o coração, aonde está não só um órgão físico importante, mas principalmente a chispa divina que está dentro de cada um dos seres humanos. Então, Eva representa a nossa vida interior que vai se desenvolver. É o mesmo simbolismo de Ísis com a sua cruz ansata, e nós vemos aqui na imagem de Chitar que ela tem na sua mão esquerda, exatamente um símbolo muito parecido com o Ankh, a cruz ansata, que representa a vida que volta a se manifestar na Terra periodicamente. É o ciclo de nascimentos e mortes. Então, tudo isso está representado nessa deusa poderosa, além, obviamente, das forças naturais que fazem com que tudo se manifeste. E esse mito, né, muito curioso, do deus que morre e que renasce, ele contém algo muito profundo, né? Então, nos ritos nórdicos também se encontram isso, e nós vamos encontrar essa ideia representada em muitas e muitas culturas. E tantos rituais, tantas culturas representaram esses mistérios, mas poucos realmente são aqueles que conhecem exatamente os seus significados. Alguns, inclusive, ficam perdidos, imaginando que aí há relatos de extraterrestres, de visitas de outras civilizações aqui na Terra, quando, na verdade, eles estão descrevendo não só civilizações antigas da própria Terra, mas principalmente o eterno processo do vir a ser, onde todos nós estamos envolvidos, o ciclo de nascimentos e mortes. Então, esse mito universal do Deus que morre e renasce era realmente uma doutrina sagrada das ciências ocultas. E até hoje, por exemplo, a maçonaria tem uma cultura relativa a esse conhecimento dentro do mito do mestre Irã Abif. Então, todos os maçons que estão me ouvindo e todos aqueles que pesquisam o ocultismo conhecem alguma coisa desse mito, que havia o grande mestre arquiteto do templo do rei Salomão, chamado Irã Abif, que veio construir esse templo, e ele tinha segredos que só eram transmitidos, obviamente, a outros mestres maçons, que eram os mestres construtores, pois a palavra maçom quer dizer pedreiro, e a palavra masonry até hoje no inglês significa não só maçonaria no sentido da sociedade secreta, mas também na arte de construir através da argamassa e das pedras. E Irã Abif foi também assassinado por três aprendizes que queriam lhe tomar os seus mistérios e queriam obrigar o mestre Irã Abif a revelá-los. E como Irã Abif manteve o seu juramento e não revelou os segredos, então ele recebeu três golpes de instrumentos de construção na sua cabeça, e esses três golpes levaram então o mestre a óbito. Irã Abif morreu posteriormente seu corpo foi encontrado e foi devidamente enterrado. Mas o que conta esse mito é que Biffy finalmente também ressuscita. Ele vence a morte ressurgindo, ressuscitando, assim como Jesus o fez, saindo da tumba e vindo uma vez mais para a vida. Então muitos ficam se perguntando se isso aconteceu mesmo ou com Irã Biffy, ou se isso aconteceu com o Mestre Jesus, que na Páscoa, que para os judeus representa uma coisa, o Pessá para os judeus representa a libertação do cativeiro na época do Egito. E para os cristãos a Páscoa representa o momento em que Jesus, que havia falecido na Sexta-feira Santa, passados 3 dias, Jesus renasce ou ressurge do mundo dos mortos, depois de ter visitado o inferno e subido aos céus. Jesus renasce e reaparece entre os seus discípulos, causando espanto. E os maçons também têm esse mito do mestre Irã Biffy. E todos ficam se perguntando, mas será que isso foi um fato? Será que isso realmente tem a ver com alguma coisa real? E nós estamos vendo aqui, aqueles que estão me acompanhando pelo canal da Ustream, um outro símbolo muito interessante, o símbolo das serpentes, envolvendo um caduceu e uma pinha, que é encontrado nos pinheiros. E o interessante da pinha é que ela tem no seu desenho das suas pétalas justamente a proporção áurea, a progressão gnômica, que é o processo como tudo no mundo se multiplica. Então esses deuses, esses mestres que nascem, vivem e são invariavelmente derrotados pelas forças do mundo, porque como bem disse um dos mestres de sabedoria, nenhum grande instrutor do mundo jamais obteve uma vitória completa durante a sua vida física. Nem mesmo o Buda teve uma vitória conseguindo pregar e salvar as pessoas. Mas todos eles acabaram sendo derrotados pelas forças universais. Então a importância secreta destas tragédias, e que esses mártires universais devem ser então redescobertas, pois o significado desse Deus moribundo, desses santos e salvadores do mundo que acabam morrendo, é a chave para a redenção, não só pessoal, mas também a regeneração individual. E aqueles que não compreenderem a verdadeira natureza desta alegoria suprema não terão jamais o privilégio de considerarem realmente sábios dentro desse conhecimento que antes de tudo é religioso, mas que tem a ver com a grande força da vida que existe no nosso planeta. Então, por trás da história de Tammuz e da deusa Ishtar, que desce ao inferno para encontrar o remédio que o haveria de ressuscitar, ou então a deusa Ísis, que remontou os pedaços do corpo de Osíris, que havia sido despedaçado, ou aquelas mulheres santas que ficaram ao pé da cruz de Jesus simbolicamente e estiveram também velando seu corpo sepultado dentro de uma de uma caverna onde uma pesada pedra foi colocada. Ali, ouvintes, está um mito extremamente importante. E qual é o mito que está por trás disso? Ouvintes, esse mito está aqui e agora conosco. É um mito de que Deus, no nível macrocósmico, ele se sacrifica para que a vida aconteça aqui nesse plano material. Ele precisa se limitar, ele precisa conter a sua magnitude para se dividir e para que nós venhamos a existir como chispas divinas de Deus. Então Deus morre dentro da sua infinita sabedoria, da sua infinita vida, doando a sua vida para que nós existamos. Então cada um de nós é, por assim dizer, Deus ressuscitado, porque nós nascemos aqui nesse mundo material como representantes daquele Deus supremo que emitiu as nossas chispas divinas. Mas também, ouvintes, quando se erguem os grandes zigurates ou as grandes pirâmides, pois os zigurates foram erguidos pelos babilônios, as pirâmides pelos egípcios, e pirâmide quer dizer o grande local do fogo sagrado. Esse fogo sagrado arde nos nossos peitos, dentro do nosso coração. Então Deus, ouvintes, está de certa forma morto, encarcerado dentro dos nossos corações. Então cabe a nós fazer esse Deus ressurgir, ter um novo renascimento. Ressuscitar o Deus que está dentro de nós é uma tarefa que nós devemos empreender. Se nós não reconhecermos isso, que Deus se sacrifica no universo para que nós existamos, e que dentro de cada ser humano existe uma divindade e que está morta no sarcófago do nosso corpo, nós não teremos entendido nada desse simbolismo. Porque essas histórias não são fatos, não são lendas, não são mera história, mas é um mito profundo, ouvintes, de uma realidade que está aqui agora, de que nós somos seres divinos, de que dentro de nós existe a estrela que os reis magos seguiram, e que nós devemos fazer essa estrela brilhar, e nós devemos ressurgir diante das trevas do mundo, pois infelizmente as forças do mundo nos derrotam dia a dia quando nós nos apegamos com esse mundo de ilusões, de posses, de coisas e dessa vida efêmera que nós temos. Temos, ouvintes, que nascer, deixar o menino Jesus, o Cristo, nascer nos nossos corações e se manifestar na nossa vida. É essa, ouvintes, a mensagem do dia de hoje. Está terminando aqui mais um programa Lux Esotérica, mas eu vou convidá-los para uma vez mais nós nos unirmos e vibrarmos para que tudo aquilo que nós estudamos no dia de hoje e em outras ocasiões possa se transformar numa realidade. Convido a você, querido e querido ouvinte, fechemos nossos olhos, nos voltemos para o nosso eu interno. Vamos procurar visualizar a chispa divina nos nossos corações. Que seu brilho se expanda no nosso corpo, preencha todo o nosso ser com luz, com bênçãos, que essa luz se propague para além do corpo, iluminando ao nosso redor. E nesse momento de iluminação, de conexão com o nosso Deus interno, invoquemos a nossa realidade cósmica, procurando compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras desse mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê. Om Shanti. Que assim seja, ouvintes. Uma vez mais, termina aqui o programa Lux Esotérica, deixando mais uma mensagem de reflexão para todos nós. E os aguardaremos, ouvintes, na próxima edição do nosso programa. Desejando a todos um ótimo final de noite, um bom repouso. Estudem, leiam a respeito sobre essas coisas que nós mencionamos no programa de hoje. E nós estaremos aqui sempre levando a tocha dessa luz espiritual que arde no coração de todos os seres humanos, sempre buscando iluminar aqui os temas de estudo que nós fazemos na noite, nas noites aqui da programação da Rádio Esotérica FM, que vai continuar agora com muito boa música, sempre com interatividade total com você, ouvinte. Então nos despedimos, deixando aqui um forte, um fraternal, um caloroso abraço para todos vocês, queridos e queridas ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.